que tanta dor não posso explicar. Tão profundo amor, o vermelho do suor que derramou por mim, o momento de angústia no jardim. Cristo está ali, chorando em aflição. Suas mãos tremendo tentam se agarrar ao chão. Foi por mim, foi por você que ele se entregou. Não posso entender, não sei o que dizer desse amor. Não sei explicar Jesus veio aqui sofrer, morrer em meu lugar. Os emblemas dessa morte mostram seu amor, um amor que se humilha pra salvar. O seu corpo é pão, seu sangue é perdão. Pelas marcas em sua alma eu tenho salvação. Foi assim que no Calvário ele se entregou. Através do sofrimento me salvou. Trevas que iluminam meu escuro ser, dor que alivia meu sofrer. Ele morreu assim, se entregou por mim. Longe do seu amor, eu não sou ninguém. Trevas que iluminam meu escuro ser, dor que alivia meu sofrer. Ele morreu assim, se entregou por mim. Longe do seu amor, não sou ninguém. Trevas que iluminam meu escuro ser, dor que alivia meu sofrer. Ele morreu assim, se entregou por mim. Longe do seu amor, longe do seu amor, longe do seu amor, não sou ninguém. Boa noite. Vocês sabem que nessa vida por Jesus, algumas pessoas perdem algumas informações preciosas da Bíblia. Eu tenho dito isso durante a semana e vou começar dizendo novamente isso. Nós precisamos ter tempo para saber o que Deus quer dizer a cada um de nós. É importante estarmos numa semana de oração. Mas se viermos apenas na semana de oração e não continuarmos com Deus, a nossa vida espiritual será superficial e nós precisamos crescer. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou apresentar para vocês dois momentos da Bíblia. Um momento que aparentemente tudo ia dar certo e não deu. A lógica dizia que ia dar certo e não deu. E depois nós vamos para um outro momento da história bíblica, onde, pela lógica, tudo poderia dar errado e um milagre extraordinário Deus operou. Vamos então ao Velho Testamento. E eu convido vocês a abrirem vossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 4. Todas as vezes que você abre a Bíblia, você dá condições para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração e na sua mente. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. A partir do verso 1, nós vamos relembrar uma história muito interessante. Olha o que diz aqui. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. 1 Samuel, capítulo 4, verso 1 em diante. Muito bem. E nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer. E os filisteus em Afec. Os filisteus, no versículo 2, diz a Bíblia, dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus. Israel, só para lembrar, foi um povo escolhido, foi um povo separado para uma missão. Qual que era essa missão? Testemunhar das bênçãos que Deus tinha dado a esse povo, e então, através desse testemunho, desta influência, fazer com que outras nações, outras pessoas pudessem ser sensibilizadas e aceitassem a mensagem de Deus. Na guerra entre os israelitas e os filisteus, nós encontramos vários momentos, e a maioria desses momentos, a vitória sempre foi dos israelitas. Mas numa certa minoria, mas em alguns momentos, os filisteus saíram vencedores. Deus nunca foi um Deus de guerra. Deus não queria, não era esse o objetivo, que as pessoas destruíssem a vida das outras. Inclusive, em Êxodo capítulo 20, nós encontramos lá, não matará. Seria incoerente da parte de Deus, se ele escreve com seu próprio dedo, essa mensagem agora está provando as guerras. Existem culturas em diferentes épocas da história do mundo. E naquela época, infelizmente, essa cultura ou esse costume vai até hoje, principalmente naquela região do Oriente Médio, que eles acreditavam que a nação que vencesse, os deuses venceriam ou venceriam em nome deles. Deus nunca quis aquilo, mas já que eles entraram naquele esquema, ele fez uma colocação. Se vocês forem fiéis, se vocês obedecerem os mandamentos, se vocês seguirem os princípios, vocês irão vencer. Já que vocês querem entrar nesse critério, nós vamos ter uma teocracia, não é? Não uma democracia. Então, o que Deus diz tem que ser obedecido. E vocês vão vencer. Esse é o melhor caminho, sempre foi e sempre será. E então, alguns me disseram, através de livros, de historiadores e arqueólogos, que nessa batalha entre os israelitas e os filisteus, o placar dizia 11 a 2. Em 1 Samuel capítulo 4, nesses versículos que nós lemos, nós encontramos uma dessas batalhas que Israel perdeu. E sabe quantas 1.000 pessoas morreram? 4.000 pessoas. Num dia, no dia 11 de setembro de 2001, não é isso? Lá no World Trade Center em Nova York, naquele lugar, morreram um pouco mais de 3.000 pessoas, só naquele lugar, fora o resto do mundo. Fora o resto do mundo. Qual é a primeira pergunta que vem? A primeira pergunta que vem, ela é muito óbvia, mas ela se repete durante o tempo. Por que que isso aconteceu? Não é uma boa pergunta? Por que que isso aconteceu? Naquela época, eles fizeram a mesma pergunta. Olha aqui, ó, 1 Samuel capítulo 4, você pode acompanhar aqui comigo, o versículo 3 do capítulo 4 de 1 Samuel. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel, tem outras versões que dizem assim, os anciãos disseram e perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? É uma boa pergunta, e eles também fizeram. Agora, eles tiveram um problema que nós também temos um problema parecido com o deles. Mas, pastor, eu não estou vendo aqui a lógica. Não, eu vou mostrar para vocês qual é a lógica. Eles deveriam esperar a resposta, mas eles não esperaram a resposta. Eles criaram uma resposta e tentaram resolver o problema dentro do seu entendimento e dentro da sua capacidade. Nós fazemos a mesma coisa. Infelizmente, eu tenho que dizer categoricamente que algumas vezes eu já fiz isso e algumas vezes você já fez isso, e se não cuidar, você está fazendo isso. Você pergunta e não espera a resposta. Nós conhecemos aquele ensinamento de que nós devemos pedir a Deus a resposta. Ele muitas vezes responde de uma forma rápida. Às vezes ele não responde, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E em outros momentos, e em vários momentos, ele disse assim, espera um pouco, você não confia em mim? Você não é dependente total de mim? Então calma, fica tranquilo. A melhor resposta eu vou dar para você no momento certo. E o momento certo, quem sabe, sou eu e não você. Precisa ser submisso, precisa ser humilde, precisa ser obediente. E aí o que aconteceu? Nós vamos ao texto. Sabe o que aconteceu? Eles criaram uma solução aparentemente fantástica. Versículo 3, segunda parte. E acrescentaram. Quer dizer, eles perguntaram e já em seguida acrescentaram. Eles não receberam resposta nenhuma e já foram para frente. Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Aparentemente, uma iniciativa fantástica. Porque ter a arca da aliança no meio do povo, entre aspas, parecia ser algo sublime, singelo, solene, porque dentro da arca haviam alguns objetos, certo? Alguns objetos que mostravam de uma forma clara o poder de Deus e a presença de Deus. E, gente, foi preparada uma grande festa. Hoje, se voltássemos no tempo, com a nomenclatura dos dias que nós estamos vivendo, teria sido feito um grande congresso, um grande evento, onde pessoas de vários lugares, de várias cidades, se dirigiam para aquele lugar. E diz a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 4, que o louvor, a música, era muito forte. Ressoava a terra, mexia com a estrutura. E o inimigo observava tudo isso. E a Bíblia diz que o inimigo teve medo, muito medo, com a festa, ou com o evento, ou com o congresso que aconteceu naquela região e naquela época. Gente, o negócio foi extraordinário. Imagine eles separando através de um corredor, né? Imagine essa cena. E alguns jovens trazendo a arca da aliança. Quem sabe alguém se colocou em pé e tocou um toque de trombeta. E daqui a pouco entraram aqueles moços trazendo a arca da aliança. Muitas pessoas que vinham lá do interior, ou lá da agricultura, lá do campo, quando viram a entrada, choravam e se emocionavam e sensibilizavam com aquele acontecimento. Aparentemente, eles estavam fazendo aquilo que era certo. Aparentemente, parecia que eles estavam fazendo aquilo que era correto. Mas a Bíblia dá uma resposta que nos deixa totalmente perplexos. Porque depois desse acontecimento, eu só vou ler um texto antes para chegar na outra parte. Versículo 5. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? E no versículo 7, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Versículo 8, ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Mas alguém no meio do inimigo disse assim: sejam fortes, filisteus, sejam homens e vão para a luta. Aqui a gente até pega uma lição positiva dos filisteus: mesmo errados, mesmo totalmente equivocados, mesmo adorando um Deus que não era verdadeiro, nunca existiu, eles não se amedrontaram quando viram o inimigo, eles encararam e foram para frente. Usando isso como um ponto positivo, nós, como verdadeiros cristãos, que temos o verdadeiro Deus, não podemos ter medo do inimigo. Devemos buscar, na comunhão com Jesus, a força para vencer o inimigo. E lutar, porque Deus nos dará vitória. Amém? Gente, voltando ao contexto aqui. Eles voltaram à batalha. E por incrível que pareça, no versículo 10, você pode conferir aí. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda e o massacre foi muito grande. Israel perdeu quantos mil homens? 30 mil homens. No versículo 2, na última parte, eles perderam quantos mil homens? 4 mil. Quase 10 vezes mais. E aí volta a pergunta de novo: por quê? Eles não adoraram a Deus? Eles não se humilharam perante Deus, entre aspas, não fizeram um grande reavivamento. Nesses dias poderia ser uma grande vigília, poderia ser até mesmo uma semana de oração. Mas por que eles não tiveram a verdadeira vitória, o verdadeiro sucesso? Não é uma boa pergunta? Todas as vezes que a gente estuda a Bíblia, a gente deve analisar o seu contexto, sempre. Tem um contexto específico, não é? Imediato, e tem um contexto geral. O imediato, você compara aquele capítulo, aquele verso daquele determinado livro com os outros capítulos e os outros versos do mesmo livro para ver qual era o objetivo do autor, aonde ele queria chegar com aquela mensagem. Porque muitas vezes a gente abre a Bíblia de qualquer jeito e às vezes vê lá um texto e imagina que aquilo lá é do jeito que está escrito. Mas quando você analisa todo o seu contexto, você entende a verdadeira mensagem. O seu contexto maior é quando você analisa aquele livro comparando com a palavra de Deus nos seus outros livros, que são 66 livros, desde o Gênesis até o Apocalipse. É assim que nós devemos estudar a Bíblia. E então, eu vou convidar vocês a voltar um capítulo para a gente rapidamente ver alguns pontos interessantes aqui, para a gente chegar numa conclusão. Em 1 Samuel capítulo 3, pode procurar aí, 1 Samuel capítulo 3, nós vamos encontrar no versículo 1 a seguinte colocação. Aqui fala sobre o chamado Samuel. Então o jovem Samuel, algumas versões dizem assim, o menino Samuel, ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, que era o sacerdote. Naqueles dias, diz a Bíblia, raramente o Senhor falava. Tem outras versões que dizem assim: naqueles dias, a palavra de Deus era rara em Israel. Para um pouquinho para pensar nisso. O que adianta você fazer festa? O que adianta você fazer um grande evento, uma grande atividade, e quando você vai ao seu coração, e quando você vai à sua casa, e quando você vai à agenda que você tem, você observa que nesta agenda você não coloca nem uma hora para Deus. Onde você vai ter o poder? Como é que você vai vencer o inimigo? Não tem jeito. Você não vai conseguir. Não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir mesmo. Vocês sabem que uma vez, alguns anos atrás, chegou um pastor lá na minha casa. E esse pastor era o pastor Pavel Moura, que era da União, e o pastor Gerson Santos, que era o ministerial da associação. E eles iam fazer uma entrevista comigo, a minha esposa, depois tinha que fazer um teste, era um preparo para a ordenação do Santo Ministério. E teve um momento que a pergunta foi direcionada à minha esposa. Eu nunca imaginava que eles iam fazer aquela pergunta para minha esposa. E foi a queima-roupa e a resposta também tinha que ser objetiva. E a pergunta foi a seguinte: irmã Júnia, que é o nome da minha esposa, você vê o pastor Ronaldo como o teu pastor? Você vê o pastor Ronaldo como alguém que estuda a Bíblia? Como alguém que se prepara para ser um ministro do Evangelho? E ela deu uma resposta satisfatória. Mas eu queria dizer a você, marido e mulher, se eu e o pastor Reginaldo fôssemos à sua casa e fizéssemos essa pergunta a você ou à sua esposa, qual seria a sua resposta? Algum tempo atrás, para descontrair um pouquinho, nós, como diretores de jovens, fomos convidados para irmos a uma cidade no sul do Chile chamada Pucón. Alguns de vocês, quem sabe até foram, num evento da Divisão Sul-Americana. Para aqueles que são visitantes, a Divisão Sul-Americana é um órgão da Igreja Adventista que cuida dos jovens desbravadores da América do Sul. E então escolheram a cidade de Pucón, porque é uma cidade extremamente linda, e se você quiser fazer uma viagem gostosa num lugar maravilhoso, faça o seu planejamento, economize e vá a Pucón, no sul do Chile. Você vai até Santiago, de Santiago, se você for de avião, pega um outro avião até a cidade de Pucón, ou você vai de carro, demora alguns dias, mas você chega lá, não tem problema nenhum. Tá certo? Inclusive hoje a gasolina está mais barata, né? Porque você pega uma parte da Argentina e depois entra no Chile, está mais fácil do que antes. Bom, nós chegamos ali, e eu não pude ficar todo o período daquele campuri de líderes, mas eu cheguei num dia, juntamente com os meus amigos, que deu para aproveitar algumas coisas. Uma das coisas era a seguinte: subir uma montanha que se chamava Villarrica. Essa montanha chegava no topo de um vulcão, na abertura de um vulcão. E, por incrível que pareça, cada 15 anos esse vulcão entrava em erupção. E aquele ano era o 15º ano. Quando você passava nas avenidas, onde tem aquelas lojas onde vende os cartões postais, os souvenirs, tinha as fotos das erupções para dar medo na gente. E a gente ganhava ali um bote especial, porque era uma atividade radical, porque era uma atividade de líderes. Tinha uma outra, que hoje no Brasil, inclusive aqui perto de vocês, tem muito. É um também um esporte radical chamado rafting. Já viram falar no rafting? É aquele esporte que você coloca um capacete, uma roupa especial de mergulho, uma bota, um colete de segurança, e você entra num barco inflável com mais algumas pessoas e o guia, e você começa a descer correnteza abaixo, não é? É uma emoção sensacional. E lá fomos ao rio Trancura, é o nome do rio. Nome bonito. E aí nós entramos numa agência e nós pagamos um valor X, para sofrer. Essa foi a verdade. Nós pagamos um valor X para sofrer. Eu lembro que eu olhava assim na agência, antes de entrarmos numa van, as fotos, né, do barco caindo, e eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Mas eu tenho que entrar nesse negócio. Porque se eu não entrar nesse negócio, os jovens lá de São Paulo vão me perguntar, e aí pastor, foi no rafting? Eu falei, não fui porque eu estava com medo, vai ficar mal para mim. Então tem que ir, todo mundo está do mesmo jeito. E você sabe que quando uma pessoa está com medo, ela transmite algumas características, né? Cada um tem o seu jeito. E naquele dia estava todo mundo meio parecido. Porque quando a gente fica com medo, alguns dão risadas de uma forma exagerada, brincam de uma forma exagerada, parece bobo, né? Parece bobo. Nós estávamos nessa situação. E todo mundo ali da agência recebendo a gente bem, com carinho, com sorriso. E aí a porta da van se abriu. Nós entramos e em cima da van ali estava o quê? O barco. O barcão. E aí nós começamos a subir. Gente, aquele lugar que eu digo com certeza é lindo, maravilhoso e vale a pena. Naquele momento era horrível. porque o medo era mais forte. Eu lembro que nós começamos a subir a serra, lá no alto viramos à esquerda, e depois de um certo tempo entramos numa mata, e não demorou muito, eu que estava do lado esquerdo vi o rio. Gente, eu não sabia onde pôr a cabeça e o corpo, eu queria fugir dali. Mas quando nós paramos, aquele guia, com mais alguém que estava dirigindo a van, mudou a fisionomia e disse o seguinte: tirem o barco e coloquem no chão. De uma forma serena, mas firme. Tirem o barco e coloquem no chão. Nós obedecemos. Tiramos o barco, colocamos no chão. Agora todos vocês entrem dentro do barco. E nós entramos, obedecemos a ordem. E ele disse assim: olha, antes de nós entrarmos na água, eu gostaria de dar algumas orientações para vocês. Estas orientações são indispensáveis para vocês chegarem até o final do percurso. Vocês estão compreendendo? E alguns rindo, e alguns provocando o outro, né? E teve uma hora que ninguém conseguia mais ir porque ele foi firme na sua orientação. E ele disse assim: eu estou sendo firme porque é necessário, porque eu conheço esse rio e sei os problemas que vocês vão enfrentar. Portanto, se vocês não ouvirem o meu ensinamento, vocês vão ter dificuldades. Então, nós ficamos quietos. E ele disse: primeiro ensinamento, quando nós entrarmos dentro do rio, ele falando em espanhol, eu vou dar a orientação adelante. Adelante é o seguinte: cada um recebeu um remo e todos deveriam remar no sentido, né, que nós iríamos viajar. Quando ele dizia alto, mesmo em correnteza, nós deveríamos pegar um remo e colocar no colo. Essa era uma outra orientação. Uma outra orientação era a seguinte: quando eu disser esquerda adelante, eu estava na esquerda, bem na frente do barco, né? Não porque eu era mais bonito, é porque eu era mais gordo mesmo. Então eu tinha que ficar para balancear. E o outro do lado, do mesmo jeito. Aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Quando eu disser esquerda adiante, ou adelante, né? Os da esquerda vão remar e os da direita vão parar. Porque muitas vezes o barco vai virar de um lado para o outro, vai passar entre uma rocha e outra. Quando eu der a outra orientação, que é a quarta, não sei se vocês observaram, direita, adelante, os da direita vão remar e os da esquerda não vão remar. Muito bem. Daqui a pouco, ele deu a quinta ordem. E a quinta ordem era a seguinte: segura onde puder que nós estamos caindo. Segura onde puder que nós estamos caindo. E aí entramos dentro do barco. Entramos dentro do barco e ele dizia: adelante, esquerda, direita, alto, não é? Segura, porque tinha um fio de nylon bem forte e tem aquela parte mais gordinha. Então eu colocava o meu pé debaixo daquela parte, o outro assim, naquela divisória, e me segurava. E, gente, daqui a pouco eu vi a primeira caída, ou a primeira queda, né? E ele: adelante, adelante. E a gente estava caindo e ele: adelante. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Adelante. Eu sei que o barco virou para a esquerda, deu uma curvinha, caiu lá do lado e foi sensacional. Aí o orgulho tomou conta. A gente olhava um para o outro e dizia assim: nós somos bons nesse negócio aqui. Que é isso? Só que era a primeira queda e era a mais fácil de todas. Eu só sei que teve uma, que foi uma das piores, que tinha uma ponte. E alguém tirou uma foto. Nós pagamos, inclusive, a foto. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa foto. Ele chegava e dizia assim: olha, aqui tem o vulcão Vila Rica. Ele contava a história do vulcão. Aqui é o Rio Trancura. Aqui moravam os índios. Era muito gostoso. Algumas vezes ele dizia alto, mas ele não parava de remar. O tempo foi passando. Fomos numa queda mais difícil, mais complicada, tivemos um problema muito sério, e no verão, com toda aquela roupa e com todo aquele equipamento, a temperatura da água era de 5 graus. E eu lembro que quando nós entramos dentro da última queda, gente, era um frio, e era água na frente, era água do lado, era água por trás. Nós entramos dentro da água assim, né? E deu para sair. Depois de uma hora, mais ou menos, e 45 minutos, nós chegamos no final do percurso. Não era uma brincadeira de um minuto, não. E eu lembro muito bem que quando nós estávamos treinando, ele estava dando as ordens, ele disse assim, se alguém quiser desistir, pode desistir agora, entra dentro da van que ele leva lá para o outro lado. Mas se cair dentro da água, vai voltar para o barco. Não tem esse negócio de ficar no meio do caminho, não. Alguns meses antes, foi mais ou menos ali no mês de agosto de 97, porque o Campuri de Líderes da Divisão aconteceu em janeiro de 98, um grupo de líderes da União, das Uniões, juntamente com o pastor Zé Maria, foram para fazer um teste. Só que lá eles demoraram 45 minutos para descer o mesmo percurso, porque o rio estava cheio. E, gente, eles estavam em dois barcos. Tinha um guia, mas eles não sabiam disso, que era experiente, que sabia orientar, sabia conduzir. E um outro se fazia de líder, se fazia de guia, mas era totalmente inexperiente. E ele estava com o grupo onde estava o pastor Zé Maria, estava o meu primo, o pastor Stanley, e mais alguns outros pastores. Meu primo me contou isso, que naquela queda, a última dessas quedas, o primeiro barco, que era o barco deles, bateu numa rocha porque o guia não deu a orientação correta. O barco voou e caiu todos na água, inclusive o guia. O meu primo disse que ele afundou e ele tentava sair daquele lugar que ele sentia que era como se fosse um redemoinho. E ele lutava, Só que tinha um detalhe. Antes de eles entrarem dentro da água, e eles deram essa orientação para nós, eu estava esquecendo de dizer para vocês, o guia mostrou para eles e mostrou para nós uma corda extremamente grossa e disse assim, quando vocês caírem, não tentem nadar nem a favor e nem contra a represa, a correnteza. Olhem e observem se a corda vai estar próxima de vocês, porque nós vamos jogar. E vocês segurem a corda. E no momento que vocês segurarem a corda, nós vamos trazer para de volta do barco. No caso deles, eles aparentemente não tinham solução. Por que não tinham solução? Porque o guia também caiu. E ele lutava. Ele estava caindo, ele já estava morrendo, ele já estava se rendendo. Quando ele até pediu a Deus, disse ele, cuida da minha esposa e das minhas três filhas. E naquele momento que ele se rendeu, ele viu a corda. E aí ele se agarrou. Mas de onde que veio a corda? O outro barco, onde estava o guia experiente, conseguiu administrar todo o peso do barco, já com as pessoas que estavam ali dentro, e colocar todos que caíram dentro da água e até aquele guia inexperiente dentro do barco chegar até o final do percurso. Foi sensacional, não foi? Foi maravilhoso. Nós temos muitas implicações que nós poderíamos tirar. Algumas vezes eu chamo alguns jovens, quando vou num acampamento, e peço para eles darem a aplicação que eles querem tirar, e é um momento muito gostoso no acampamento. Mas hoje, eu gostaria, dentro do contexto, de uma forma simples e descontraída, dizer o seguinte a todos vocês. Todas as vezes que nós recebemos uma orientação de Deus e não seguimos, nós estamos entrando num jogo de risco, numa cilada destrutiva para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, a nossa jornada rumo ao céu. Gente, uma das coisas que eu jamais vou esquecer, que quando eu cheguei lá na agência, e não demorou muito, chegaram as fotos, e cada um pagou um valor lá, o peso chileno, e foram fotos lindas, cinco fotos. Eu olhei e dei risada no primeiro momento. No segundo momento, eu fiquei impressionado com o que eu vi. Nós estávamos nessa posição, caindo, todo mundo desesperado, isso se transmitia no nosso olhar, na nossa boca. Mas havia uma pessoa, que era um guia, experiente, que estava fazendo, sabe o quê? Ele estava fazendo pose para foto, assim, ó. É, sabe por quê? Porque ele conhecia aquele caminho, ele conhecia todos os problemas daquele lugar, porque era alguém de muita experiência. Não adianta você querer ser um religioso sem seguir o guia de experiência, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra de Deus era rara em Israel, porque eles não queriam obedecer o guia. E é por isso que eles tiveram dificuldades na sua vida, na sua jornada como povo de Deus escolhido e separado para uma missão. E é assim que nós vamos entrar em problemas, se já não estamos em problemas. Porque a gente não pode brincar de ser cristão, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que esse era um dos motivos do fracasso espiritual. Você quer ver um outro motivo? Volta no capítulo 2. Volta no capítulo 2 de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. A Bíblia diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Diz o versículo 17: o pecado destes jovens era muito grande à vista do Senhor, porque eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eles não reverenciavam o culto ao Senhor e não seguiam as orientações do Senhor. Eles zombavam do culto, eles zombavam da reverência, eles zombavam do modo que deveriam oferecer as ofertas. E muitos de nós podemos estar zombando do mesmo jeito. E tem um outro problema que aconteceu com eles aqui. Olha o versículo 22. Eli já era bem idoso. Versículo 22. E ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles, olha o que está escrito aqui, ó, se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Eram imorais, eram ímpios, desrespeitavam a oferta e o sacrifício e não reverenciavam o nome do Senhor. E estes dois jovens, chamados Ofni e Finéias, foram aqueles que trouxeram a tal da arca no capítulo 4 de 1 Samuel. Deus não podia aceitar uma adoração de pessoas impuras, não é verdade? Deus não podia aceitar uma adoração de pessoas hipócritas, falsas em sua vida espiritual. Será que eu sou um falso? Será que eu sou um hipócrita? Já parou para pensar nisso? Várias pessoas, inclusive alguns jovens, pensam assim: vocês pastores estão numa redoma de vidro. Vocês não sabem o que nós sofremos no dia a dia, na faculdade, no trabalho. Vocês não conhecem a nossa dificuldade. Gente, aconteceu algo na minha experiência que só pela graça de Deus mesmo, viu? Só pela misericórdia de Deus. E a gente tem que se cuidar muito, né, pastor Reginaldo? Mas uma vez, lá no ano 2000, aconteceu uma conferência lá na Vila Formosa com o pastor Feiraben. Lembra do Esperança 2000? E o quarteto ministry cantava todas as noites. E eu lembro que no final de 28 noites, nós viajamos em direção aos Estados Unidos, onde íamos fazer uma turnê, e também iríamos para o Canadá, em Toronto, na conferência geral. Inclusive, logo depois que eu voltei, eu vim aqui no sábado à tarde. Gente, quando eu estava voltando, o meu voo fazia conexão em Chicago, Chicago, São Paulo. O meu irmão fazia conexão em Nova York e São Paulo. Quando eu cheguei em Chicago, cheguei atrasado porque estava chovendo, acho que em Toronto, ou Chicago, não me lembro. Eu saí de um terminal e fui correndo para outro terminal, e quando eu cheguei na frente do portão de embarque do meu voo para São Paulo, estava cancelado o voo. Eu era o último, porque ninguém mais estava ali na frente. Mas alguém deu uma orientação para ir ali no atendimento ao cliente, tal do custom service. Eu fui até o atendimento ao cliente e eu fui o último daquela fila de banco, sabe? E eu fiquei desesperado. Eu falei: não posso acreditar que está acontecendo isso. Eu tenho que viajar, eu tenho um compromisso. Eu tenho que ver a minha família. Estou com saudades, não aguento mais. Essa era a verdade, tão cansado. Num desses momentos, tinha uma família na minha frente, uma senhora de idade, uma família idônea. E nós estávamos conversando, eles também queriam voltar naquele mesmo dia, mas a coisa estava ficando complicada. Quando eu olho nessa direção onde ficava o atendimento ao cliente, e uma mulher vestida de preto, bonita, atraente, me encarou com um olhar diferente do normal. E eu falei: tem coisa aí. E eu já abaixei a cabeça e continuei fazendo minhas coisas ali. O tempo passou, não importa quanto tempo, e eu cheguei ali na frente da pessoa, pedi para falar em espanhol, a pessoa me atendeu, eu falei assim: eu preciso viajar hoje, faça o que quiser, manda eu para um outro aeroporto, não há problema nenhum. E ela fez o seguinte: olha, eu posso tentar aqui, mas eu já vou te adiantar, não deu certo para outras pessoas, não vai dar certo para o senhor também, o senhor vai ter que ir para o hotel, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. vai dar tudo certo, nós vamos dar para vocês aqui um ticket. E deu assim, ó. Eu fiquei num hotel que eu nunca fiquei na minha vida, de tão chique, certo? E deu um outro voucher, que eles chamam, valendo dólar para eu viajar depois. Coisa boa, né? Depois me deram lá um outro, dois tickets para eu comer, valia dólar para eu comer, para comprar coisas, para me acalmar, essa coisa. E aí, o povo já não estava mais lá, inclusive aquela família que estava na minha frente, e eu saí. Ela deu mais ou menos a direção. Hoje não teria tanto problema. Mas naquela época não era tão assim, não é, experiente ali nos aeroportos. E eu fui em direção, eu pensei, bom, eu vou entrar numa dessas lojas assim, que tem no aeroporto, e tinha uma lá de acessórios para celular. E eu olhei assim, vi uma pessoa meio de um jeito latino, né? Eu falei, ela deve falar espanhol, essa pessoa vai me dar as orientações. E eu entrei, quando eu entrei e comecei a conversar com essa pessoa em espanhol, ela rapidamente me respondeu, essa pessoa que cuidava ali da venda dos celulares, os acessórios, coisa parecida. E eu falei, olha, eu vou para esse hotel, como é que eu faço? Eu falei, aí quando ela estava para começar a explicar, sabe quem aparece do lado? Parecia um fantasma, mas era ela mesmo. E aí eu descobri que ela não era só bonita e cheirosa. Ah, não, ela era cheirosa. Bom, ela toda comunicativa, brasileira, perguntou para onde eu ia, falou de onde ela vinha. Uhum. E nós fomos em direção ao ônibus. Quando nós chegamos no ônibus, todas as pessoas já estavam ali, algumas já foram para o hotel, já tinham ido para o hotel, e nós entramos, os cavalheiros, né, colocaram as malas dentro do ônibus, e lotado, e eu me segurando ali, daqui a pouco ela vem por trás, não me agarrou não, viu? Mas ela vem por trás e diz assim, a gente não vê tantos cavalheiros como nós vimos hoje. Ela não falou nada demais, mas o jeito que falou, era mais do que uma cantada. Aí eu fiquei com nojo, mesmo sendo bonita. Desci do ônibus, peguei a minha mala, não quis nem ajudar ninguém, essa foi a verdade. Entrei dentro lá do hotel, as malas maiores já estavam, né, no aeroporto, não iam ser trazidas para o hotel, e aí a pessoa colocou lá um formulário que eu tinha que assinar, e qual não foi minha surpresa quando eu comecei a assinar, sabe quem veio do lado? A mulher de preto. Tem um homem de preto, né? A mulher de preto. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi para o ataque. E ela falou abertamente o seguinte, quanto dinheiro você tem? Foi cara de pau, sim. Quanto dinheiro você tem? Eu falei, por que você está fazendo essa pergunta? Não, porque eu tenho tanto que eu recebi lá no aeroporto, aquele tique, dependendo do que você recebeu, a gente pode curtir a noite inteira, tomar um vinho, o que você acha? E eu, naquele momento, não estava pensando em brincar. Eu só falei do jeito que eu pensei, eu não estou com fome. Naquela hora, eu falei do jeito que veio. Ela já ficou assim, né? Aí eu já fui para o elevador. Quando eu cheguei no elevador e abriu aquela porta, um grande elevador, quem que veio atrás? Não só ela. Não só ela. E aí ela fez uma pergunta dentro do elevador. Você sabia que a cidade de Chicago é uma cidade onde tem grandes eventos, grandes convenções de médicos, engenheiros, todo tipo que você possa imaginar. E eu, quando ela fez essa pergunta, eu poderia falar qualquer coisa. Eu poderia mentir. Eu estava longe da minha esposa, eu estava longe do meu filho, e os gêmeos já tinham nascido, mas Deus estava me vendo. Não é assim? Deus estava me vendo. Olha como o inimigo trabalha. Eu estava, depois de 28 dias, fora de casa, naquele todo aquele drama lá do programa de televisão, depois mais um mês na turnê, eram quase 2 meses, cansado, com saudades, sabe como é que é? O inimigo sabe chegar. E aí, fez uma pergunta. Sabe qual foi a pergunta? No que você trabalha? Estava desconfiada, né? Pela minha atitude, pelas minhas respostas. E eu na hora, gente, graças a Deus, não estou falando com orgulho, na hora, eu disse assim, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Naquela hora, ela murchou. Eu entrei no meu andar, fechou a porta, eu fui lá no meu quarto, abri, entrei, fechei a porta, não falei, mas pensei, aqui ninguém entra. E não entrou, graças a Deus. Graças a Deus não entrou. Chegou no outro dia de manhã, aí que vem a coisa. Olha como o inimigo trabalha. No outro dia de manhã, eu saí bem cedo para ir para o aeroporto, porque o voo ia sair de cedo. Quando eu cheguei lá no portão de embarque, sabe quem que eu encontro? Não era a mulher de preto. Era um pastor, amigo nosso, que estudava na Andrews, e ali não é tão longe. E eu contei tudo para ele, não tinha nada o que negar, nada que esconder. Daqui a pouco chega a caravana, não era a caravana do poder, né? Chegou a caravana. Aí eu fui conversar com a minha esposa num telefone público. Ali estava o portão de embarque, aqui estava uma série de telefones. Eu liguei para a Júnia e disse assim: Júnia, está prevista a minha chegada mais ou menos 7, 8 horas da noite em Guarulhos. Então eu estava avisando para ela me buscar e tal, para não ficar preocupado, estava tudo certo. Quando eu desligo o telefone e viro para entrar, sabe quem estava na minha frente? Não, a mulher de preto. E aí eu vi o demônio na minha frente, e eu não estou brincando, sorrindo, zombando, através do seu olhar, disse assim: você já imaginou se você tivesse feito alguma coisa errada? Ela estava se referindo ao pastor, porque eu apresentei ele como pastor, contei para todo mundo, não tinha nada que esconder. Sabe por que eu contei essa experiência para vocês? Eu vou dizer por quê. Eu comecei dando a dica, porque tem gente que acha que pastor também não é tentado. Pastor recebe uma tentação especial, se não cuidar, até maior do que você. Então não vem com essa conversa, não venha com essa conversa para cima da gente, de que você sofre mais, é mais tentado, tem mais dificuldades. Eu quero dizer, todos nós somos tentados. Todos nós temos dificuldades e nós não temos poder para vencer se não buscarmos na fonte. Sabe por que eles perderam a batalha? Eles perderam a batalha porque a palavra de Deus era rara em Israel. Porque eram homens imorais, eram pessoas que desrespeitavam as ofertas, eram filhos ímpios. E aí, gente, não dá para dar certo mesmo. Alguém vai pensar assim: pastor, o senhor deu um exemplo, e o outro? Vai demorar tanto tempo assim? Não, não vai demorar, mas eu tenho que mencionar. Vá a 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, existe um outro momento. E esse momento é um momento que o rei Josafá estava com muito medo quando ele recebe uma notícia. E sabe qual é a notícia dele? O que ele recebeu? A notícia era o seguinte: uma multidão está vindo contra o Judá. Em outras palavras, era 10 para 1. Não vem com esse negócio de filme de ficção para o meu lado, não. Mas se você tiver 10 pessoas com um revólver na mão, 10 pessoas, e você tiver com um revólver na mão no meio dessas 10, você pode destruir algumas pessoas, mas a lógica é que você vai ser morto. Ou não vai? Não vem com filme para o meu lado. Não vem com filme. Tem uns que são espertos, rápidos e podem fazer muitas coisas. Mas 10 contra 1, ele pode até enfrentar alguns, mas vai sobrar um que vai dar o golpe certeiro. Não é isso? Então, era mais ou menos isso. Vários se aliaram para ir contra o povo de Deus. E então, ele ficou com medo. Só que em lugar de buscar o alívio e a alternativa para os seus problemas na sua capacidade humana, sabe o que ele fez? A Bíblia diz o que ele fez. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Alarmado, em outras versões diz, com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. E ali começou um momento de adoração e de consagração. Aconteceu um evento aqui ou não aconteceu? Aconteceu um congresso aqui ou não aconteceu? Aconteceu uma vigília ou não aconteceu? Aconteceu uma semana de oração aqui, só para dar um exemplo? Aconteceu ou não aconteceu? E lá também não aconteceu? Por que lá deu certo? Ou por que lá não deu certo e aqui vocês vão ver que vai dar certo? Porque eles reconheciam o seu pecado e estavam lá para buscar o perdão e a transformação. E então, Deus deu uma ordem. E as ordens de Deus são complexas algumas vezes. E sabe qual foi a ordem de Deus? Onde está o coral da igreja? Ele não chamou os melhores flecheiros, não, os melhores soldados, não. Ele chamou os melhores cantores. Ninguém desse grupo estava preparado para a batalha. Muito bem, colocaram uma roupa especial para eles, fizeram um momento de consagração, de confissão de pecados, de reavivamento espiritual. E então, eles se prepararam para a batalha. E eles estavam na frente. E não os grandes do poder militar. Não. Aqueles que cantavam. Então, antes de começarem a marchar, diz a Bíblia no versículo 20. Todo mundo conhece esse versículo. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. E quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, ouçam-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão o quê? Seguros ou sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão o quê? A vitória. Vocês vão vencer. Aqui diz a música que eles cantaram. Está escrito aqui, mas não diz a melodia. Tem gente que inventa aí algumas melodias, não é? E vai bem, mas aqui só tem a letra. E então, depois de consultar o povo, versículo 21, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvaram pelo esplendor da sua santidade. E indo à frente do deserto, cantando, eles cantavam assim: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Me perdoe, vamos cantar mais forte. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mais entusiasmo para terminar. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E diz a Bíblia que o inimigo foi desbaratado e destruído. Sabe por quê? Não pela força de um homem, não pela força de uma mulher, mas somente e unicamente pela força de quem? De Deus. De Deus. Em quem você está confiando? Vocês sabem que na Segunda Guerra, se eu já contei, vou contar de novo. Na Segunda Guerra, na época do nazismo, alguns presos injustamente, a maioria deles estavam ali tristes, com saudade, já tinham perdido alguns familiares. E alguém teve uma ideia. Essa ideia começou lá, mas existe até hoje. Esse é o clima da história. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram a ideia de fazer um túnel, porque eles sabiam que do lado, de lá do muro, tinha um bosque. E eles fizeram um cálculo para fazer um túnel que saísse no meio do bosque. E eles poderiam, então, ter uma chance. Fizeram todos os preparativos, isso demorou um certo tempo, é óbvio, e depois que eles conseguiram fazer aquela façanha, que era aquele túnel, eles combinaram. O mais esperto, o mais magro, iria sair primeiro, e se ele saísse bem, iria ficar do outro lado, escondido no bosque. E ele iria puxar a corda de uma vez. Era sinal de que podia entrar no túnel. Depois de alguns minutos, a pessoa que estivesse no meio do túnel tinha que esperar o segundo puxão, que era o sinal de que estava livre a saída do túnel. E muitos saíram, e muitos fugiram. Foi uma benção aquele negócio. Só que teve um que viu o puxar da corda, não sei como eles fizeram aquela corda, quem sabe de pano, não sei. Aí eles desceram, ele desceu, e aí ele começou a esperar o outro puxão, e o puxão não vinha. E ele pensou, deve ter alguma coisa lá, então eu vou esperar. Não vinha. Ele provocava e não vinha. Ele perdeu a paciência e começou a subir. Sabe o que estava acontecendo lá fora? Um dos soldados ouviu um barulho naquela direção do túnel. E foi, só que não viu o túnel. Começou a andar de um lado para o outro, mas não viu o túnel. Estava ali com a sua metralhadora, vamos dizer assim, de um lado para o outro, esperando algum sinal. Daqui a pouco ele ia voltar para o seu posto. Era só ter paciência. Mas ele não teve paciência. E subiu. Quando ele subiu, ele deu de cara com quem? um soldado que nem falou nada, simplesmente apontou e destruiu a vida daquele prisioneiro. Sabe quais foram os três erros que ele cometeu, que na nossa vida espiritual nós também cometemos? Eu vou lhe dizer quais são eles. Primeiro, perdeu a paciência. Segundo, não confiou naquilo que havia sido combinado. E terceiro lugar, desobedeceu a ordem do guia. Se nós fizermos a mesma coisa, nós estamos fadados à morte espiritual para sempre. Nós temos que ter paciência. Nós temos que confiar naquilo que está escrito. E temos que obedecer. E com certeza, o Senhor vai nos dar a vitória. Porque a sabedoria de Deus é muito maior do que você possa imaginar. Eu vou cantar uma melodia que eu conheci pela primeira vez lá no IASP, quando eu estudava no primeiro e segundo grau. E eu lembro quando eu saía lá do dormitório, por volta de 5:30 da manhã, para o culto, lá do prédio central, alguns jovens se ajoelhavam perto de uma árvore, outro de uma outra, pedindo a Deus que abençoasse o seu futuro. Algumas dessas orações eu ouvi porque eu passava perto. Muitos deles hoje são líderes da igreja, homens de valor, mulheres do Senhor. Eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que nós só estamos vivos ainda. O nosso sentido de vida é a misericórdia do Senhor, a nova chance, a nova oportunidade a cada um de nós e a missão de testemunharmos desta mensagem às pessoas que ainda não conhecem. Para que nós possamos testemunhar, nós precisamos ter uma vida correta. Nós precisamos ter uma vida pura. Nós precisamos ser comprometidos com o Evangelho. Porque, diz o Espírito de profecia, quando os atributos divinos tomam conta de uma pessoa, de uma forma espontânea, de uma forma natural, vocês e eu vamos brilhar. Vocês lembram de Moisés quando subiu? Ele chegou bem próximo de Deus, não é? Quando ele voltou, ele não sabia disso, mas seu rosto estava o quê? Brilhando, e era de uma forma natural. Algumas pessoas vão chegar e vão perguntar, mas como é que você consegue sorrir no meio da dor? Como é que você consegue motivar com tanta tragédia? E você vai dizer assim, não é pela minha força, mas é pela bondade e pela misericórdia de Deus. Senhor Deus, eu lhe peço, ajude esta igreja, que cada vez mais siga os teus princípios, em nome de Jesus, nosso Salvador. Vamos cantar juntos essa melodia? Tem uma parte que é fácil, né? Sobre o monte, junto à praia, existe o quê? Um farol. Nas tormentas desta vida, é como o sol. Sua luz, com segurança, mostra o rumo. Para onde? Para o lar. Você sabe que todas as vezes que eu chego aqui, eu me preparo para terminar mais cedo. Sobre o monte, junto à praia, existe um farol. Nas tormentas desta vida, para mim é como um sol. Sua luz, com segurança, mostra um preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol, cante comigo, é meu Cristo, foi ele. O meu barco dos rochedos a salve se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver onde eu estaria agora este pobre ser. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas iriam zombar da palavra de Deus. Você pode fazer a diferença vivendo uma vida cristã e testemunhando em nome do Senhor. Muitos zombam e perguntam: para que farol aqui? Mas sem ele o que eu faria? Sem saber o caminho ali, então me lembro aquela noite quando quase a naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo. Foi ele. Foi ele quem livrou o meu barco. O meu barco dos rochedos. A salvo. A salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Este farol é meu Cristo. Foi ele. Foi ele quem livrou o meu barco, a minha vida. A salvo me guiou. A salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando. Se não fosse a luz brilhando. Para que eu pudesse ver. Para que eu pudesse ver. Onde estaria agora este pobre ser? Onde estaria agora este pobre ser? Amém. Deixa eu fechar aqui antes da oração, dizendo algo que está no meu coração. Tudo que é feito na igreja é muito bom para o nosso crescimento. Tudo, as atividades, os departamentos. Mas não se esqueça, se você não tiver tempo para estudar a Bíblia, se você não tiver tempo para se comunicar com Deus, os eventos não vão salvar você. Seja você adolescente, seja você jovem, seja você de mais idade, ou seja você um convidado e uma convidada nessa noite. Procure a Deus através do estudo da Bíblia, com humildade, pedindo a sua iluminação. Ele vai te dar o caminho que você deve seguir. Por favor, eu digo isso, não pelos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado porque o Senhor nos ajuda em momentos difíceis. Ajuda-nos também a termos a motivação correta e o estímulo correto para termos comunhão contigo todos os dias, lendo a tua palavra e buscando o teu poder. Somos fracos, somos frágeis, somos limitados, mas quando olhamos para Jesus, intercedendo pelos nossos pecados, nós temos motivação para continuar. Ajuda-nos a estarmos sempre na igreja. Ajuda-nos a colocarmos a comunhão em primeiro lugar, a adoração ao Senhor em primeiro lugar, para que em breve possamos estar prontos e preparados para ver o Senhor voltando em glória e majestade. Abençoe todos os adolescentes, a todos os jovens, nas lutas, nos bombardeios da mídia e do inimigo, que eles possam vencer pela tua graça, pela tua misericórdia. E que os de mais idade, mais experiência e também os líderes possam, unidos, ajudar um ao outro a prosseguir na jornada rumo a Canaã Celestial. Dá-nos uma boa noite, Senhor, e nos traga de volta amanhã. que tenhamos um bom dia, que possamos tomar decisões que honrem o teu nome, aonde quer que nós estejamos, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, pedimos, suplicamos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe.